sabes, Maria, que a razão desta alegria, sabes, Maria, é o sol no teu olhar. Ninguém diria que na tarde desse dia o meu amor levaria os teus olhos ao altar. Quem espera desespera e a primavera tardou em chegar. Esperei por ti, depois percebi que vale a pena esperar. Nos teus olhos, Maria, vi a luz do meu dia, o meu sexto sentido. Verdes como a esperança que desde criança eu trago comigo. Sabes, Maria, que a razão desta alegria, sabes, Maria, é a cor do teu olhar. Ninguém diria que na tarde desse dia o meu amor levaria os teus olhos ao altar. Hoje é mais verdade este amor que nos juntou, embora sinta saudade do tempo que já passou. Podes ter a certeza que toda a beleza desse teu olhar jamais esquecerei e para ti cantarei até Deus me levar. Sabes, Maria, que a razão desta alegria, sabes, Maria, é a luz do teu olhar. Ninguém diria que na tarde desse dia o meu amor levaria os teus olhos ao altar. Sabes, Maria, sabes, Maria, ninguém diria que na tarde desse dia o meu amor levaria, Maria, os teus olhos ao altar.